Yo, yo. Três Pilares, Reis da Praça, PRJ, Marral, 2008, 67 Canarim Estúdio. É nóis. Canarinhos Produções, JP Produções, Bebê Ninja no vocal, produções. Conquistando o globo, tal Marco Polo. Estética dialética, tal Apolo. Profundo como o petróleo, sou um jovem empreendedor, fortuito e visionário. Libertário, revolucionário, obstinado. Destinado a tornar o sonho real. Inclinado ao refinamento intelectual. Eu trago senso comum no vocal. Instinto coletivo, coesão, textual, realismo, lógico, verídico. Visual com pixel no relato atual. Estímulos eletromagnéticos pelo cristal, drogas e tecnologia. Terapia invasiva no divã do caos, psicossimetria antissocial. Tudo é grana, ego, fama. A raça humana mais cega do que glaucoma. A soma dos medos e acrimônias. Mestre-se em cerimônia que choca as massas, dá placas tectônicas, coleta as somas. Excelente, inteligente, o ruído fica na mente. Em ascendente transparente, aqui o delinquente, crente. Todo ser que não chega no mundo, estrelas cadentes que morrem em seu próprio túmulo. Que mundo artístico, o MC que espanta, rasga a voz traqueia de sequela da garganta. Cantora que canta, plateia que até levanta. Três Pilares Marral, junto na aliança 21. Como o século é o épico, didaticamente, provendo como Aurélio, um critério, aonde só os fortes sobrevivem. Ideias valiosas como Martin Luther King, no ringue, pichado meu nome com sangue. Mata Ted West no filme de Bang Bang. No instante, a história se torna real, sinais vitais captados no meu vocal. Nossa, linda, linda. Aplausos para ela. Fica de pé os bancos, a epidemia pior do que sarampo. Nos fragmentos de tijolo, fortalecendo a cidade. O pensamento afunda a relatividade. Vocês não entram em comum acordo. É absurdo, estão diante o reto vira torto. Enviem viaturas pra essa desordem. O movimento súbito surgindo do conforme. Quem sofre o rótulo de viciado, mas de brisa só anda de encalo importado. Direto, educado, didático, profissional. Recebe mais chamadas do que o hospital. Com problemas psíquicos. Quando chega a rima, eleva sempre o mito. No fundo da penitência aumenta a demência. Três pilares em mal, sintonize a frequência. No pico mais alto se existe nome que se dá respeito. Milianos e muros surgem entre aços perfeitos. No tempo mais antigo, na época de moleque, só no Cats e Tags, estilo clipe no Mos Def. A rima mais perfeita segue firme na base, como grafites e muros. São obras de arte, estou apto e seguro nesse mundo fantástico. Na cultura que me cativa desde os tempos de Jasper. Termos plásticos me fascina da mais simples poesia. Seguindo as margens plásticas da pátria que me vicia. Como insígnias lançadas valem mais do que palavras. Fazendo em parede arte de forma abstrata. Reconhecimento vem do talento dado de forma divina. Idolatria me expresso de maneira abusiva. A bancagem representa a coleta encardida. Reis da Praça, Três Pilares. Essa é a pista. Reis da Praça, JP Produções, Bebê Ninja no vocal, produções. RJ Conexão SP, essa é a nossa cultura, botando para fuder terceiro milênio, século 21. RAP pra viver, somos um. Hip hop invadindo os mares, os lares, botando falsos MCs pros ares com rimas subnucleares. Reis da Praça, Três Pilares, é o hip hop atravessando os mares.